Quem são eles? Que te manipula facilmente, que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial, eles apoiam o racismo. Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade, destruíram as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, não. Mano, não tem o torrentes. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Eles não sabem o que loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos, fodem a favela. Sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui. Todo lugar, sabemos que existe, impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã. Falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo, mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares, de formas diferentes. Eles invadem os seus lares, infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar, você sabe, teorias da conspiração. Várias eles fazem, mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam, iluminadas. Alugados, Rosa Cruz e Martinistas, sociedades das quais eu não conhecia. School and Bones, em maçonaria, estão infiltrados até na CIA. Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar. Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram Prodigy atrás das grades. Quem não me garante que eles levaram Tupac? Que Illuminati, aperte start. A revolução está no rap, então faça a parte. Acorde e olhe ao seu redor o que está acontecendo. Esteja sempre atento, olhe todo o movimento. Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra. Por isso eu mostro a realidade pra favela. Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida, sua vida e a do povo. Porém, a força é a população. Devemos estar sempre atrás da informação. Por muito tempo eles estão em atividade e fazem parte da história desde a antiguidade. Cabe a nós descobrirmos a verdade, pra não fazermos parte dessa sociedade.